Follow 649 no 612 para o estacionamento. Foro 649, coordenação equipe solo, autoridade de táxi. Ali, chance do táxi, 49. Capitão Wins, confirma o empate. 23 ali, mantém puxando a zero. Ali, mantém no zero, 2223, dá pra zero. Barra meu papá, Vitor Lindy, assina identificação, continue até nível de voo 070 e reposta de voo para o cancelamento. A 092 no solo, aos 35, direita no 21, décimo 9. 309, no 09. Autorizado a decolagem, pistão 97, vento 030 graus, 05 nós. Salvador, voo 092, bandido. 092, confirmando, aguarde o 092. Vado, 092. Vento variável, 05 nós. Eu decolagem, 0-2-2-2-3, passarelo. Prossiga, é com São Guilherme. Voo 092. Já 9970 ali, mantém puxando zero. Ali mantém no zero, 0, 9970. RMA, 500 pés, decolagem, coordenação com a torre 1895. Aciona 0131 no transponder, controle 1935, hotel Romeu Golfo. Estacionamento a critério, chame tudo para decolagem até o meu gol. Frequência livre, estacionar. Patrulha 2223, decolado aos 37, controle 119, decimal 35. Controle 119, decimal 35, passaria do 2223, por dia. Meu Golfo livre, assinar e pós-táxi. Leque de leste no meu. É 4961, a bordo, 3 horas de 10, até na Salvador. Prezado, é o Tango Índia, reporte aliado e pronto. Pista 35. Serve o parqueamento do companhia à sua direita, ingressando Juliette, após via Índia, até o ponto de espera. Pista 9. Torre, 1895 ao 1017, mão 1. Ok, tá aguardando a companhia parquear, pátio Índia até ponto de espera, torre 1895, Gorão 649. Após 2000 pés, autorizado voar direto elétrico. Após 2000, direto elétrico, passarei do 2223. Barreto Índia, plane IFR, cancelada ao 1039, da descida até o 070 após a critério, o controle desconhece o tráfego no setor, o Papá Barreto Índia, está autorizado a chamar na frequência livre para a coordenação do seu pouso, bom pouso, Papá Barreto Índia. Desce ao 070 após a critério e chama na frequência livre para a coordenação do seu pouso. Federal 9970, autorizado decolagem, pistão no zero, vento variável 04 nós. Eco Tango Índia, autorizado decolagem, pistão no 7, Vento variável 04 nós, após decolagem curva direita, prosseguindo pelo corredor Axan. Hotel Romeo Golf, vento em Salvador variável com 04 nós, ajuste altímetro 0097, no tráfego reportado no setor, reporte fora do solo. Reportará fora do solo, Hotel Romeo Golf. Chame Recife em 125, decima 1. 251, 1 Recife, eu vou 759. Ali mantendo 049. O meu gol está fora do solo, 500 pés, o sobrevoo vai ser BR-324, próximo a Candeias, aproximadamente para o norte. Gente, até o meu gol segue na proa noroeste? Afirmo. Bom, transfere controle 119 decimal 35, a decolagem foi a uns 41 no Hotel Romeo Golf. Transfere controle, Hotel Romeo Golf. Federal 9970, decolado aos 40, controle 119 decimal 35. Sem mais, já comprou a Noroeste, a 500 pés, sobrevoou Candeias na BR-324. Gente, reporte quando não sobrevoa, Hotel Romeo Golf. Reportará no sobrevoo, Golf. Controle, o sinal 9970, bom dia. Dia 2000 pés, iniciando curva. Decolagem, submantém a nível de voo 340, após 2000, autorizado voar direto MOM. Direto MOM. Bom dia, Papatango Eco Tango Índia, mantém sobre a nível de voo visual 1 mil pés, corredor Axé, reporte farol de... Falando da barra. Achando a porta da barra, tá vento 040 graus, 04 nós. Devido a Será 9970 negativo devido à aeronave de da chegada bom. Corrija, se der o 9970 atualizado voar direto código. Claro. Eco Tango Índia, faça um check no sistema de transponder, informe que não recebo seu modo Charlie. Aqui eu vou aceitar o check do Eco Tango Índia. Se eu me estiver atingindo no meu pé? Não, está atualizado. Tango Índia tenta um helicóptero na vertical da Fonte Nova, 510 Romeo 44. Mike Juliette Romeo atenta um braço do mesmo Papa Alfa 34, 1 mil pés, corredor Axé. Controle, bom dia, gol no 64 lance. Gol no 649, contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, gol no 649. Controle Salvador, bom dia, 149-81, eletrista 1-60, 4-3-3-4-0. Azul 4981, na sua identificação, desça 4 mil pés, via chegada Bonfi, ajustado 1-0-7. 4 mil via Bonfi no 0-7, no ajuste, 249-81. Azul 4234, só para informar que estamos completamente prontos, aguardando o operador da ponte de embarque que está ausente aqui. Ciente, infraero, monitora a frequência, já está ciente. Obrigado. Gente, é pro Tango Índia, autorizado a voar direto de João Duval, quando possível ser chamado de pouso. Uno 127, copiado, repórter levando a CTR. Táxi autorizado até a saída do PAT 3, sigo companhia, ponto espera 1895-1017, bom voo. Autorizado, PAT 3, PAT principal, ponto espera 118-95 azul, 2783. Seguindo a companhia. Cortou? Fez o controle de motores? Quando lá o corte tem que fazer um novo plano, ok? O problema é o regulamento. O regulamento é assim que acionar e após cortar, se cortou o plano vem, ok? Tem que fazer um novo plano. Então seguir o regulamento e conforme a pedido da chefia, tem que fazer um novo plano. Cinco. É o azul 2783, confirmando qual aeronave que a gente segue. Azul 4234, mantém a posição, aguarde nova autorização de pushback. Autorizar o que ainda não iniciou. Aguarde, o azul 4234. 2783, autorizado até o ponto de espera. Tráfego da companhia 101, a infraero ainda não retirou o finger, ele não está pronto para push. Paciente, vai prosseguir ponto de espera, obrigado, 2783. 4234, só confirmando, já foi retirado sim? Negativo. Ok, vou ligar pra lá. Então, presente, por direta, ideal é a 258. Aguarde. Obrigado, senhor. ...649, chame Recife em 125, corrijo, 125 decimal 1, caso negativo, 133 decimal 25. 251, 3325, obrigado, bom dia. O 2226 autorizado, voa direto ao destino. Muitíssimo obrigado, senhorita, pela coordenação, 2223. Decola zero, vento 060 graus, 05 nós. E decola fora do plano? Tá pau mesmo, Catão? Gente, a guarda corp ainda não tem seu plano. Retorna pela BR, o Mike Lete Romeu. Reporte para cruzamento da Pista 10. Vai efetuar pela rota lá da Abacaxi, o Mike Lete Romeu. Patango é para o livrando a CTR. Você consegue livre para a coordenação do seu voo é para o Controle Salvador, bom dia, o Azul 2783, passa 1300. Azul 278, fez contato radar na decolagem, suba nível de voo 200 após 2000, autorizado para direto Elefa. Ciente, após 2000 direto Elefa, subindo para 200. Azul 4981, desça 2000, pés, autorizado o final do procedimento. E ele é está 10, reposto no localizador. 2017, reportaremos no localizador. Telefa 2783. Entra 2783. Para o táxi 4234. Confio os dados. Para o táxi 4234, 1-2 a bordo, alterna Maceió, 3 horas e 20 de autonomia. Azul 4234, autorizado via Índia, torre 1895, 1017, bom voo. E ainda, é, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, Azul 4981, atenta ao Romeu 4, nas proximidades de Duna, a 500 pés, não interferirá na sua aproximação. Ok, se não interfere. Prosseguindo a 500 pés, confirmando? Patente, proa sul, vento 040 graus, 04 nós, ajuste altímetro 017, aporte para o sol, guardião 06. Controle Salvador, bom dia, o Xuder 63, 02, sentido ao céu. Chilena é 312, aciona identificação, desça nível de voo 050 via chegada Mari. Entendeu, desce via chegada Mari, Mari 050, chegada 3. É muito correto, aciona 6312. Aliás, decolar pistão no 7, vento 050 graus, 04 nós, guardião 06. Legal, alinhar e decolar. Bora de localidade. Ativa, Max Juliette, Romeu, chega do setor norte, vida aeronave. Se aproximando, eco 190. Vai se dirigir ao setor norte, aguardando o retorno, Max Juliette, Romeu. Muito bom dia, 4234, campo de espera da 1-0. Azul 4234, 2-0, decolar, pistão 0, vento 050 graus, 04 mais. Ali decola, 0, 4234. Guardião 06, prossegue com proa do farol de Itapuã. Quieto os pés, transfere controle 119.35. 119.35, mesmo. Roda BR-324 aguardando, autoriza o número pés para o Mike Juliette Romeu. Negativo, Mike Juliette Romeu, aguarde para a subida. Localizador, o azul 4981. Azul 4981, complete na do procedimento, Sami Torre 198.95. 1895, obrigado. Passaria do 2223, Recife, agora 128.8. 2828, Recife, passaria do 2223, obrigado. Controle, aguardião 06. O azul 4981. Azul 4981. Ajuste altímetro no 097, continue a aproximação, guarda uma pista livre, forma o tráfego à direita, ao setor sul, uma hora, tipo Alfa CA 55, a 500 pés, não interfere com a aproximação. Sim, só para informação sua e do colega aí, é, qualquer tráfego a menos de 5 milhas que venha enquanto a aeronave é passível de um aviso de queda, ok? Entendi. Romeu, autorizado subidão no meu pé, reporte atingindo. Juliette, Romeu, copiou o controle? Negativo, confirme o Mike Juliette Romeu. Autorizado subidão no meu pé. E sobrevoo na localidade de... Sobrevoo no Castelo Branco autorizado para o Mike Juliette Romeu, lá fará 500 pés. Cliente, inicialmente autorizado, o Mike Juliette Romeu. Não vai manter os 500 pés para sobrevoo no Castelo Branco. Felipe Salvador, bom dia, azul 4234, não peço, na PUCA. Azul 4234, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 330 via saída PUCA. 360 via PUCA 4264. Paulo, voo 095. 095. Bom dia, é, assim que ainda está cedo, a hora que tiver nossa autorização, se tiver saída prevista aí. Oxê? Confim. Lá é o Lê da Morte, vai sair. Quando chegar o plano que eu chamo o seu documento. 95, obrigado. Juliette, Romeu, daqui a 6 minutos você deverá se afastar para o setor norte devido à aproximação de outra aeronave, uma Airbus 320. Seguinte, Mike, Juliette, Romeu, vai manter 500 pés MSL na presente localidade, aguardando a afastamento. 6 a situação em Castelo Branco, vai afastar para o setor norte, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu. Azul 4981 no solo, azul 100, direita no 21, décimo 9. Viva direita, chama 219, azul 4981. Salvador, bom dia, azul 4981, azul 4981, bom dia, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 01. Via Alfa Juliette, portão 01, 4981. Sapatão Lima, Romeu Kilo, escuta. 2010, ajustado 1017, livre de SX8, na 10, porta localizador. Alfa Tango Papá, 2783. Passivo livre da restrição, Chanel 6312. Livre, Guardião 06. Livre, Guardião 06. Juliette Romeu, atento ao Hotel Romeu Golf, rumo sul agora. A posição de 12 horas 7 milhas, 500 pés. Ficará atento ao tráfego, Mike Juliette Romeu. Hotel Romeu Golf, tráfego posição de 12 horas 7 milhas, 500 pés com rumo norte, rumo oposto. Ficará atento ao tráfego. Mike Juliette Romeu vai se passar sobre voo na Santa Carla Magalhães, região de Iguatemi, Mike Juliette Romeu. Tráfego de helicóptero estava VFR no litoral. E o senhor deu alguma informação que a torre não copiou? O senhor confirma? Não, é só para informação, porque ele, dentro de 5 milhas, pode gerar uma informação de quieto a gente e gerar uma manobra evasiva, a gente teria que ser reportado a aterrissagem. Ocasionou, mas é só como poderia ser ocasionado. Ah, entendi. Mas no caso ali, é a dúvida mesmo da gente aqui. No caso, o helicóptero estava afastando do seu eixo de aproximação, não era conflitante. Isso geraria um resolution? Que no entendimento da gente aqui, o resolution seria causado só pelo conflito futuro na aproximação, não no afastamento. Afirmativo. É, porque a gente não tinha essa informação. É só como a gente só questionou, porque estava próximo, né, e poderia gerar. Não, ok, obrigado. Bom dia aí, portão 1. Igualmente. Isso. Obrigado a vocês aí, por coração. Vou passar a leitura. Prossiga, Mike Yankbox. Bom dia a todos aí. O Yankbox solicita autorização de reboque. Estou posicionado aqui na posição remota 123 até a posição meia dúzia do pátio principal. Autorizado o reporte ao término, o Mike Yankbox. É isso, Mike Yankbox? Afirma, afirma, Mike Yankbox. Muito grato aí ao término, reporte ali. Solo Salvador. Bom dia, Azul 2796, informação hotel, autorização. Azul 2796, subida Conde, agora de cópia. Ok. Tá? Por gentileza, poderia coordenar nível 180? Vou manter a nível de voo 180, Azul 2793. Voo 180, graças. Autorizado como sinal 180, voando direto Vitória da Conquista. Presente direto Conquista, azul 2783, vai subir para 180. 6312, atento a 1044 nas proximidades de zona, 500 pés, não interfira na sua aproximação. Ok, fica atento, autorizado, né? 6312, autorizado, ele é sem reporte no localizador. Azul 4234, Recife em 125, decimal 45. 4. 234. Flores Salvador, TAM 3304, informação agora. TAM 3304, acione identificação. Desça até 4.000 pés, ajustado 1.097, perfil da chegada Bonfim. 4.097, Siga. 4334, qual seria a frequência do 126, por favor? 125 decimal 45, caso negativo é essa, 126 decimal 85. Muito obrigado. 4334. Lima, Romeu Kilo, pronto para... Salvador, Sierra, Whisky, Charlie, Golf, nível 0620, correto. Pista 17, primeira curva à esquerda, subida Momo, após Momo DCT, aciona o transponder 5460, controle, opera 0935. Chame Torre 1-98-95. Paralela entre Guatemi e Ibui, você sobrevoou o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Então, eu até o Romeu Golf e vai retornar da presente posição para animar. Deixa até o Romeu Golf e aguarde para chamar a torre. Matou até o Romeu Golf. Chama é 312, ajuste altímetro no 097, pouso autorizado, pistão no 0, vento 070 graus, 05 nós. Pouso autorizado na 10, chama é 312. Estou no Romeu, até arrumar Golf. Até arrumar Golf, consegue animar? Afirmo. 1-0-7, no ajuste altímetro, reporte solo controlado, até arrumar Golf. 1-0-7, reportar solo controlado, até arrumar Golf. Até o meu Golf apenas confirmando o tipo é o Hobbs 44. D796 Escuta, prossiga. Salvador Sierra, Bravo, Juliette Patá, nível 170, autorizado, via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva esquerda, subida Conde, 5455, corrijo. Transponder 0260, controle 0935. Sente, no nível 170 para João Pessoa, conforme a rota do plano, decolando da 10 com curva esquerda, após na Conde, 0260, 1935, controle. Correto, 5 Lima, parte 3, chame pronto. Vai chamar. 1095, pronto, 4. 1095, pronto, 4. Pronto, 095. Salvador. Confim, Serra Bravo, Charlie Fox, autorizado via rota do plano de voo, nível de voo 360, pista 10, primeira curva à direita, subida Arbor, transição Elefa, 5467, o transponder, controle em 1-19-35. 0 autorizado, Confim, Arbor, Elefa, decolagem 10, curva à direita, 1935, e poderia confirmar o transponder? Transponder 5467 e rota via do plano de voo. Rota via 5467. 1095. 1095, chama prova, deixa eu ver que está dentro. Tá bom. Juliette Romeu. Meu golfo no solo? Cliente azul no Uno, frequência Lisboa. Xaime 312 no solo azul no Uno, direito 121 decimal 9. Direita 1219, minha direita para o Brasil. Xané 6302, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, Salvador, aqui é o Sam, Mike Yank Fox, formando o término do reboque aqui na posição meia dúzia. Gente, Mike Yank Fox, bom dia. Bom dia a todos, obrigado. Abandonando o sobrevoo na BR-324, vai prosseguir para o Elicia para pouso, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu já avisou a proximidade de pouso? Ainda não, informará quando, Mike Juliette Romeu. 3304, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento e ele é substituído a pista 10, reforço no localizador. 2000, pés 3, reforço para a 3304. Aviso ao Perifil, Mike, Leste Romeu, livrando frequência. Leste Romeu, bom pouso. Para pushback, acionamento azul 2796, clima. Autorizado o acionamento, chame trás, 2796. Papa Romeu, Charlie Mike, Quebec, assina identificação, desça até nível de voo 120 e reporte visual para cancelamento. 22, acima até 120, reportar visual para cancelamento, Charlie Mike, Quebec. Prossiga, Vitor, Índia Juliette. Salve agora, 121, decimal 9. Nossa, para 4, então, no 340. Salvador, Serra Bravo, Kilo Papá. Nível de voo 340 autorizado via rota do plano de voo. Pista na 0, primeira curva direita, Dael Leda Motiva. Transponda 5472, controle 1935. Autorizado então para Serra Bravo Quilo Papá, no nível 340, decola a cabeceira 1-0, com a primeira curva à direita. Saída da El, após Leda e Mótiva, segue rota do plano 5472 no transponder 19-35, controle o azul 4244. Correto, portão 01 no chão pronto, 4299. Chamará quando pronto para o posicionamento, o azul 42. O azul 4299. Vitor, Índia Juliette, prossiga. Ok, aguarde. Cópia, Vitor, Índia Juliette. Solo Azul 2796, pronto, táxi 50 a bordo, 0420 de autonomia, alternando Maceió. Confirma a autonomia, por favor. 0420. R$7.96, táxi autorizado, ponto de espera, pistola 0 via, pátio Índia, torre 1895-1017, bom voo. Gente, pátio Índia, ponto de espera, 118-95. Estabilizado ILS, 3304. Então 3304, completo sinal do ILS, chame torre 198, decimal 95. 198, 3304. pushback acionamento, voo 095, portão 5. 095, após o ATR cruzando parte agora, retaguarda autorizado no 5. Após o ATR, tá livre, chama ataque, 095. Fale Mike Quebec, passando nível 1 no 45, visual para o cancelamento. Fale Mike Quebec, plano FR cancelado, 1-1-2-2, o controle desconhece criatura nesse setor. Serviço radar terminado, está autorizado a chamar na frequência livre pela correlação de possíveis tráfegos e para o pouso, Charlie Mike Quebec. Bem, na frequência livre, Charlie Mike Quebec, o Salvador, bom dia, 3859 da TAM, transfere, vai passando o número 0, para o número 0 com a Índia. TAM 3859, sua identificação, desça 4 mil pés dia, chegada Bonf, ajustado 1907. Passou externo, abaixado e travado. 3304, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 04 nós, ajuste altímetro no 097. TV pouso no zero, com no 097, TAM 3304, por gentileza o papino brilho máximo. Direção é pós-táxi, Vitorina Juliette. Quatro no máximo, ok? Ok, obrigado. É forte, do lado ingresso, Vitorina Juliette. Um no meu pé, confirme o Guardião 06. Bom, a gente mantém a sobre a rede de voo visual, reporte e livre no CPR. Contrário, Brando. Autorizado, já área decolando, pistão 07, vento 090 graus, 062 de nós. Corre, bom dia, Azul 2796.0. Azul 2796, bom dia, Lima, mantém pistão 0. Lima, mantém 0. É 3304, sala 25, direita no 2199. 19, tá. 3304. Salvador, bom dia, tá 3304. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3304. Táxi com 095, 183 da morte, 3 horas, alterna a calcinha daqui. Voo no 095, táxi autorizado via Índia, no ponto de espera, chame torre 295, 1017, bom voo. Via Índia, 295. 1,17, bom dia. Azul 2796, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 080 graus, 07 nós. Sim, decolagem autorizada, Azul 2796. Minha Juliette decolado aos 26, controle 119, decimal 35. 19 com 35, é o Índia Júlio, muito graças, cara. controle do Salvador com aquele cordial bom dia. Tá passando o Victor India Juliet. Victor India Juliet, bom dia. Mantenha sobre regras de voo visual 1 no meu PES corredor axé. Reporte quando possível seu estimado de pouso e livrando o farol da barra. Bem, Matias. Nosso pouso estimado é o Zona 150. Passará a palavra da barra, mantendo o meu. Em dia, Júlio. 950 copiado, Vitorinho de Juliette. Júlio. Os 2796 decolado, os 27, controle 119, decimal 35. 19935, obrigado. Boa. Controle Salvador, bom dia, Azul 2796 na Conde. Azul 2796, bom dia, contato radar na decolagem, se mantenha nível de voo 170, passando 2000, pés autorizado voar direto Conde. Passando 2000, direto Conde, o Azul 2796. Lima Limão. Nível solicitado, Lima Limão. Uma Alfa, Salvador, Serra November, Mike, Juliette. Nível 040, correto, pista na 7, primeira curva direita, Arbor, após Arbor DCT, 5443, o transponder, controle em 119.35. Cinco autorizado, decolagem de pistão no 0, vento 100 graus, 062 de nós. Autorizado, decolagem 10, 109. Sequência, só confirme o pouso 1150. Chame torre para acionamento em 1895-1017, bom voo. A Lima tem Lima, Romeu Quilo. Lima, Romeu Quilo, a Lima tem Pichano 7. American 229, Cork Identity, sentence to flight level 050 among arrivals. Among arrival, and we're coming to flight level 050, American 229. 5 decolado, 231 no controle, 119, decimal 35. Controle 035, bom dia, 095. 95, bom dia. 1095, contato na decolagem, sub mantenha nível de voo 360, via saída Arbor. Via Arbor, subindo 360, 095. Sete aguarde para decolagem, Lima, Romeu Quilo, estimado de 2 minutos. Autorizado subida 2500 pés, reporte atingindo, Vitor India Juliette. Gente, Juliette autorizado voar direto do destino, reporte livrando a CTR. Afirmativo, passaremos livrando a CTR, estendendo para 2500. Muito grato, cara. Tran 3859, 2000 pés, ao livre ILS, que foi da pista 10, reporte no localizador. 2000 ILS da 10, reportará Locks, Tran 3859, pode Vaduna? Utilizado Vaduna, Tran 3859. Vaduna 3859, Lima Alfa, reporte no ponto de espera da Tabá. Lima Romeu Kilo, cruzada em coragem, pistão 97, vento 090 graus, 062 de nós. Vou inaugurar hoje, Elefa. Manda Elefa 1095. Lima até pistão 7, Lima, Lima Alfa. Lima Romeu Kilo, decolado 234, controle, transfere 1119, decimal 35. 1119, decimal 35, Lima Romeu Kilo, muito bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango, Lima Romeu Kilo. Papatango, Lima Romeu Kilo, bom dia, contato errado na decolagem, suba para nível de voo 060, mantendo um perfil. Mantendo a reta de decolagem até 2000 pés após curva esquerda no perfil do freio da mão. Mantenha, Lima Romeu Kilo,